pode ser a maior fortuna do planeta, o rei da cocada preta, o dono do samburá. Sim, mas não é a mim que você vai subornar. Você não é compositor, como é que você quer gravar? Você pode ser a maior fortuna do planeta, e... o rei da cocada preta, o dono do samburá. Tá vendo aí? Mas não é a mim que você vai subornar. Você não é compositor, como é que você quer gravar? Deus não te deu inspiração, essa é a grande realidade. Fazer samba é privilégio, não se aprende em faculdade. Você diz que compra tudo, mas a mim você não corrompe, porque talento é um dom e não há dinheiro que compre. Você pode ser a maior fortuna do planeta, o rei da cocada preta, o dono do samurá. Tá vendo aí? Mas não é a mim que você vai subornar. Você não é compositor, como é que você quer gravar? Quem é você, seu desonesto, pra dizer a mim que é pagodeiro? Você é compositor, intrujão e trambiqueiro. A verdade só dói no mentiroso, e por esse motivo ela não agrada. Quem está falando sou eu, partideiro indigesto da pesada. Quem está falando sou eu, partideiro indigesto da pesada. Você pode ser a maior fortuna do planeta, o rei da cocada preta, o dono do samurá. Tá vendo aí? Mas não é a mim que você vai subornar. Você não é compositor, como é que você quer gravar? Deus não te deu inspiração, essa é a grande realidade. Fazer samba é privilégio, não se aprende em faculdade. Você diz que compra tudo, mas a mim você não corrompe, porque talento é um dom e não há dinheiro que compre. Porque talento é um dom e não há dinheiro que compre. Você pode ser a maior fortuna do planeta, o rei da cocada preta, o dono do samurá. Ainda quer gravar? Mas não é assim que você vai subornar. Você pode ser a maior fortuna do planeta. Ai, compadre, o rei da cocada preta. Não dá pra você, não. O dono do samurá. Ai, vai gravar, não sei o que.